aí, DJ Patrick, manda ver. Mas hoje o silêncio fala por mim. Eu já busquei entender tantas coisas e todo esse mal que você fez pra mim. Ou não é hora de se lamentar o meu futuro? Eu pensei em mudar, mas fiquei com medo de te ver sofrer. E no final, quem chorou não foi você. Eu Platinado na voz, Paulo Arthur na produção. E aí, Paulo Arthur? Já chega, não dá mais. Já dei meu coração, mas não vem na minha paz. O que eu fiz que agora tanto faz? O amor não acabou. Foi a minha forma de amar que mudou. Eu vou te amar, vou desvendar os teus mistérios e sonhar. No E aí, DJ Patrick, manda ver! Equipe BBM! Deixa o som me levar. Sei que vou te encontrar. Sigo a luz do luar e nem olho pra trás. Estou sofrendo desde quando me deixou. Por que me magoou? E a tristeza me acompanha toda noite. Penso em você antes de dormir. Preciso de você aqui, oh, oh, só pra me fazer feliz. Oh, oh, porque o som é cadecer. Oh, oh, oh, meu amor. Equipe, os canalhas do comércio, você vai curtir com eles. Agora vou dizer, é a galera que eu disse. Equipe, os canalhas do comércio, você vai curtir com eles. Não exijo condições, eu simplesmente me entrego. Saiba que esse meu coração dá ouvidos pra razão. É limitado de emoção. O que eu quero é ter você aqui a viver um. Não exijo condições, eu simplesmente me entrego. Saiba que esse meu coração dá ouvidos pra razão. É limitado de emoção. O que eu quero é ter você aqui a viver um. DJ Lee.

vou confessar. Tá difícil segurar, te esconder o que aconteceu. Saudade da peste. Uma coisa séria, sem mentiras, mas vacilei, perdeu o amor. Sua melhor amiga é minha amante, eu caso escondido, você não percebe. Passo com ela várias noites a nos amar. E aí? Patrick, manda ver! Anjos do Melody, é sucesso! Equipe BDM! Sempre quando chega a noite, estrelas vem me iluminar e me fazem sonhar, imaginar você aqui. Preciso de você só pra me guiar. Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar. Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão. Virar constelação no seu coração. A lua e as estrelas pra ter você. Eu quero me ver refletida em seu olhar, como um sonho lindo. No mega explosão, uma super torrada de som. Yeah. Onde te encontrei, a você me entreguei. Hey, yeah. No mega explosão, uma super torrada de som. Yeah. Onde te encontrei, a você me entreguei. Começo com você, foi como um florescer, primavera que chegou. Meu corpo sentiu calor, como um verão esquentou. Por você me apaixonei, yeah. Mas tão de repente, como outono você esfriou. Hoje nem me atende, está tão frio como inverno que vem. Esse amor de estação, que sente por mim, é como um castigo por gostar de ti. Esse amor de estação, faz meu coração sofrer por você, não penso em mais ninguém. Eu nunca senti tanta. Eu lutei pra não me apaixonar, mas perdi. Sem querer mudei de plano. Não sou aquele cara que não se entregava. Me mudou totalmente. Joguei tudo pro alto pra viver ao teu lado. Ficar sem você não dá. Quero ser só amante. Não quero essa realidade de um verdadeiro amor. Não sei se o que sente é verdade. Tenho trauma do passado por ter me entregado a quem me jurou amor. Esqueci o que você é casado. Manda aí, MC, sucesso! a sua chance já perdeu, tudo teve um fim. Ai, Riquise, chega mais! Manda aí, MC, sucesso! E aí, DJ Patrick, manda ver!

Contigo hoje eu quero me endoidar. Oh, oh, oh, você brincou comigo com cara de santinho. meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.